quanto vale um sorriso de quem se move pela fé em busca da sua paz. Num mundo onde quem mais prega o amor te mata em pensamentos em busca da vaidade, vivendo uma paz na teoria. Eu sei da paz teórica que o pensador promove, codificar a física atômica, mecanizar um homem, plantar um chip macaco numa ganância cancerosa, fome matando tipo ebola, mas o imposto vai pra nós. Nosso comitê diplomático que representa o Penta no conselho da ONU, deixa o Sama mar na teta. Esquece o sonho da paz, nações na UTI, bactéria infectante que não deu pra fugir. Na caçada humana batem por diversão Adolf Hitler, Satan no império da ambição. Judeu sem pele enterrado na bosta, por puxa é mitologia. Num planeta que só tem paz, mas guerra na teoria. Que quem te mata tem Mont Blanc e o ego do amor blindado. Contra dólar de Snowbill, tendência a ser fuzilado. Flash piscina, quiosque, clube na costa leste, hotelagem cubana, rodízio de peixe doce. Após a renúncia da fé, o mandato é do satanismo, detonando bomba biológica no peito do palestino. Tendo de pacto, sadismo, afirmo que Deus é mito, opaco, pensante mortos, fruto do anticristo. Depoimento, eu sei que é louco, mas é de autoafirmação. Não é só psicodrama da minha imaginação. Unificação que eu vejo aqui é vaidade globalizada, áudio, tela, visual e humanidade infectada. Sonhando com iate rave com os nomes na duplicata, casando no Vaticano, pedindo as bênçãos do Papa. Até pacto, canal, ok, em vida, perde a calma pra ter um plano. Cala auditor no campo da sala, enquanto o conceito do mundo é o chive, tanque anticaça. Meu diagnóstico da paz é infecção de carcaça. Paquistanês, psicopata com peito dinamitado, que pelo êxito da fé explode o corpo em pedaços. Distante de ser boneco entrevistado pelo seu senso, inspirando a dramaturgia pra retorno em audiência, plantando uma semente da lepra, metamorfose, uma nova mitologia onde o neonazismo se fode. Cansei da paz teórica que o pensador promove, mecanizar o homem, não deram chance pra paz, bactéria infectante que não deu pra fugir. Na caçada humana batem Hitler, Satan, império da ambição. Judeu sem pele, pro Bush é mitologia. Deus, socorre o mundo e vejo o que restou do amor. O que fazer se o teor da Bíblia não bastou? Por mais que eu tente, eu não consigo entender. Muitos que pedem paz, é o mesmo que humilha você. Vejo os diplomatas da palestra pros comédia, pra capitalista da risada, e eu comendo merda, mantendo conforto com o povo escravizado. Como se ter justiça com miséria por todos os lados. Suas invenções e tecnologia não é feita pros plebeu e se tornou letal pra burguesia. Que quem conta dólar financia a guerra, patrocina o caos, a dor e a sequela. No estágio que tudo se torna mercadoria, onde se compra amor, respeito, então me diga, o planeta implora socorro. Sua ganância esnoba a fúria da natureza, é a resposta. Eu desisto de lutar por mim e por você, eu prossigo na missão até enlouquecer. Não me rendo a esse padrão de revolucionário que explora seu sonho pra lançar gome e carro. Quero ver toda essa marra quando a falange descer. Não vai ter arca de Noé pra te socorrer. Não tenta me entender porque você não é capaz. Meu caráter não se curva ao que te satisfaz, pois sou louco e contrário a sua ideologia. Suas teses de paz pra mim é só teoria. Tentou me transformar no lixo da sociedade, apodrecer meu coração com a maldade. Deposito nos meus versos que mais tenho de valor, a solidez da alma que a vaidade não roubou. Um dia cê vai saber interpretar o que é dor e perceber que a solução do mundo é respeito e amor. Cansei da paz teórica que o pensador promove, mecanizaram um homem, não deram chance pra paz, bactéria infectante que não deu pra fugir. Hitler, Satan, no império da ambição. Judeu sem pele, pro Bush é mitologia.